adivinha o que é que é? Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso. Adivinha o que é que é? Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Eu sou seu, você é meu e a gente é nosso. Adivinha o que é? Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Uma coisa boa fica melhor quando a gente está com um amigo. Qualquer perigo a gente dá um jeito quando tem um amigo do peito. E quando vem um baixo astral desses que a gente fica meio mal. Tô jururu, tô jururu. Nada como ter um amigo leal pra gente desencanar e fica legal. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Amigos do peito, sempre aí pro que der e vier. Eu sou seu, você é meu amigo, então toca aqui comigo. Eu sou seu, você é meu amigo, então toca aqui comigo.